Capítulo 7. O futuro estado orgânico unitário da humanidade. Observamos no capítulo anterior o fenômeno do fim das guerras e a tendência à unificação política mundial. Em outros pontos, já afirmamos que a humanidade encaminha-se para o estado orgânico. Olhemos agora para o futuro, a fim de compreender o que ele nos prepara neste terreno. Comprovamos nos fatos que o homem, quanto mais é primitivo, tanto mais é individualista, egocêntrico, separatista e isolado, vivendo num estado caótico. E quanto mais é evoluído, tanto mais é coletivista, interdependente com seus semelhantes e integrado ao todo, vivendo num estado orgânico. A passagem de um tipo ao outro ocorre por evolução. Não há dúvida que esta marcha é orientada e que sua direção vai da desordem para a ordem na lógica do seu desenvolvimento. Desordem significa uma posição de elementos rivais em luta entre si, cada um afirmando-se em si mesmo contra o outro. Ordem significa uma posição de relações recíprocas de tipo diferente, tendo como base a vida em sociedade, segundo o princípio da unificação, colaboração e organicidade. Queremos observar aqui como a vida passa do primeiro estado ao segundo, ou seja, como do individualismo até agora vigente, baseado na luta pela seleção do mais forte para exercer o comando, passa-se ao colaboracionismo, baseado no método da cooperação pacífica para o interesse comum. Esta segunda posição está nos antípodas da primeira. Como é possível, então, num ambiente onde domina o regime de caos, transformar a luta em colaboração? Como conseguir implantar aí um método de vida unificado e orgânico? Não é sem razão que o homem é, por instinto, proselitista, expansionista e imperialista. Veremos agora como a vida utiliza essas qualidades. É certo que elas são contraproducentes em uma sociedade que atingiu o estado orgânico, onde é fundamental o dever do respeito ao espaço vital alheio, tanto material como espiritual, porque tudo está disciplinado na ordem, não sendo lícitas transgressões de normas e violações de limites. Mas aquelas qualidades, em uma sociedade no estado caótico, servem à vida, que graças a elas pode realizar, sob o domínio do vencedor na luta, os primeiros reagrupamentos, os quais, sem tais condições para lhes impor e manter a união pela força, não se formariam nem resistiriam. É com este sistema que a vida começa a impor, gradualmente, o novo regime de tipo orgânico no lugar do caótico. Ela utiliza o vencedor na luta, que por isso mesmo mostra-se mais apto para as funções de organizador, servindo justamente para esta finalidade, de amalgamar e unificar sob seu comando os egocentrismos rivais, que constituem o regime de caos. Como se vê, esta é uma fase de transição, na qual se utiliza o melhor fruto do método mais involuído para passar à posição mais evoluída. O indivíduo da fase caótica jamais se adaptaria a viver no regime de ordem, a não ser forçado por um chefe construído segundo seu mesmo velho tipo, capaz de tratá-lo com o método da força, o único compreensível para ele. Desse modo, a vida fornece os meios necessários para induzi-lo a evoluir. Sendo obrigado assim a viver dessa outra maneira, o indivíduo egocêntrico e separatista começa a se avizinhar e a se fundir com o seu rival, encaminhando-se para um estado unitário. Mas, dado seu tipo, era necessária para ele uma educação imposta à força, a fim de que assim, habituando-se, assimilasse e aprendesse a viver o novo modelo. Uma educação imposta por um amo vindo de fora, para que depois ela descesse do exterior para o interior, a fim de ser assimilada através de longa repetição, até se tornar um automatismo, um novo instinto. Esta é, na verdade, a técnica que a vida adota para a formação de novas qualidades na personalidade. É fato que o ponto de partida do atual salto à frente é o homem do velho tipo, construído no passado, e também é fato que a vida não dispõe de outro. Esse homem não é racional, inteligente e planejador, como o futuro tipo, mas sim um ser movido apenas por seus instintos. Dado tudo isso, nada mais resta à vida para dar aquele salto a não ser utilizar, tal qual ele é, o único material de que ela dispõe, aplicando os seus métodos para modificá-lo. Tratando-se de instruir indivíduos do tipo rebelde, é lógico que esse trabalho não pudesse ser feito senão por férrea imposição. O raciocínio e a persuasão não servem para esse nível. É assim que as formas de organização que se verificam em nossa sociedade são caracterizadas pela imposição e não por uma unificação espontânea e convicta, na qual cada um, consciente de sua função na coletividade, toma a posição que o espera. É assim que a organização na Terra é do tipo imperialista, tomando a forma hierárquica numa estrutura em que a ordem desce de apenas um que comanda a muitos que obedecem. Segue-se que estes, naturalmente rebeldes, têm seu individualismo egocêntrico encerrado na ordem imposta pelo chefe. E assim começa a se realizar o princípio orgânico. Estes são os seus primeiros passos. Estamos aqui explicando por que tudo isso acontece assim e qual a razão para a vida se comportar desta maneira. Tal estrutura, assumida pelo princípio orgânico em suas primeiras formações, para chegar depois a se realizar plenamente, nós a encontramos em todos os campos, seja político, religioso, bélico, industrial, etc. Qualquer que seja o tipo de governo, religião, exército ou atividade econômica, termina-se sempre no sistema piramidal, composto por chefes e dependentes, com o poder tanto mais centralizado quanto mais se dirige para o alto. Tudo isso é perfeitamente coerente com as qualidades do biótipo humano em seu nível evolutivo atual, seja pelo instinto de egocentrismo separatista que o faz rebelde e, portanto, necessitado de uma ordem imposta para sair do caos, seja pelo instinto de domínio sobre seu semelhante para submetê-lo. A técnica usada pela vida combina e utiliza essas qualidades para alcançar seu objetivo, que é passar à organicidade. Eis porque a estrutura das organizações humanas atuais é do tipo comando-obediência. Trata-se de uma razão psicológica estrutural, ligada à realidade e proporcionada aos fins, segundo o comportamento normal da vida, que sabe tirar o melhor partido dos elementos disponíveis. Assim, utiliza-se o individualismo para cumprir a função de chefe, a seleção do mais forte para escolhê-lo e a prepotência do dominador para subjugar e enquadrar os rebeldes na ordem, aproveitando-se assim as próprias qualidades do caos para construir o estado orgânico. Essa condição pode surgir, mas apenas na dependência de um chefe vencedor por eleição ou por revolução. No fundo, trata-se sempre de um ato de conquista, com o qual, para satisfazer seu instinto de domínio, o chefe começa a organizar os seus dependentes. É natural que do velho método de vida nasça esse novo, levando consigo as qualidades anteriores, para depois se libertar delas gradativamente. É assim que em nossa sociedade podemos encontrar casos de organicidade já distanciados daquela posição original impositiva que forma o esqueleto do fenômeno. Inicialmente, a organicidade existe como um produto da potência dominadora do chefe, estendendo-se em profundidade e amplitude proporcionais a essa potência. Assim, de Roma a Carlos Magno, a Napoleão, etc., nasceram e desapareceram os grandes impérios da história. Sobre o mesmo princípio, baseia-se a solidez do grupo familiar e de outros, de dimensões sempre maiores, como instituições, associações, partidos, religiões, nações, etc. Como se vê, existe uma graduação unificadora sempre mais vasta, que tende a se desenvolver, admitindo um número sempre maior de elementos. Notamos, então, que o princípio de unificação é um fato positivo que está se realizando. Trata-se de um fenômeno que funciona e vai se impondo. E unificação sempre mais vasta implica em organicidade cada vez mais complexa e completa. Assim, avança-se também neste sentido. Deste modo, os elementos dispersos no caos começam a conhecer o novo estado de ordem que os aguarda e habituam-se a viver nele, veem as suas vantagens e assimilam as suas qualidades, aprendem a arte da convivência e da colaboração, encaminhando-se gradualmente para a coletivização. É assim que, pouco a pouco, o indivíduo, de egocêntrico separatista, vai se fazendo orgânico unitário, assimilando as qualidades necessárias para isso. Eis a técnica do fenômeno. Esta é uma das vias pela qual a lei se manifesta, realizando a evolução. O resultado final que nos espera no futuro é o estado orgânico unitário. Resumindo tudo o que dissemos neste capítulo e no precedente, temos as seguintes conclusões. Primeira, o homem no futuro terá uma vida inteligentemente planificada, na qual muitas dores poderão ser previstas e evitadas, eliminando-lhes as causas. Segunda, o mundo caminha para a abolição das guerras. Terceira, o futuro nos reserva o estado orgânico unitário da humanidade. Eis alguns aspectos da imensa revolução que se realizará no terceiro milênio e que levará a humanidade a viver em um nível evolutivo mais avançado, inteligentemente orientada, segundo o funcionamento da lei de Deus. Final do capítulo 7.